É com prazer que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro anuncia mais uma das famosas caricaturas Figacol. Aí vem os responsáveis pela caricatura desta noite. O que fez a música, Lírio Panicali. O que idealizou e escreveu, Fernando Lobo. E o que vai narrar, Roberto Faisal. O modelo, diz na ficha, Ernesto dos Santos. Mas Ernesto dos Santos, vocês não sabem quem é. Portanto, caricaturas desta noite. Donga. Ainda hoje, há quem discuta sobre a origem do samba. Samba é carioca, dizem uns. O samba veio da Bahia, afirmam outros. De qualquer maneira, vindo do morro desta cidade, ou trazido pela caravana dos capoeiras, o samba é nosso. E hoje, como ontem, tem os representantes mais destacados. O samba está em todos os salões, cantado e dançado pela gente mais variada. Mas muitos sabem que tempos atrás, o samba era uma espécie de coisa proibida. Música popular demais para uma época de preconceitos mais rígidos, de horas mais pacatas e de poesia mais pronunciada. Mas naquela época, já alguns compositores populares lutavam pela incursão do samba em todos os meios, libertando da área restrita dos morros e da indumentária simples da camisa listrada. Se trazemos hoje o nome de Donga, foi porque ele pertencia ao grupo dos que lutavam pela propaganda do samba, porque ele foi também dos que soltou o samba na cidade e levou-o até o estrangeiro. Onde se conclui que o samba é carioca, pois foi Donga, nasceu nessa cidade de São Sebastião. É, mas acontece que nas veias ele tinha 50% baiano. Está aqui a fotografia do álbum de família. Donga ainda menino. Seu pai, Pedro Joaquim Maria, e sua mãe, Amélia Silva de Araújo. O sangue baiano vem dela. Dona Amélia, que nasceu em Itaparica. As noites baianas, quando havia lua, eram passadas ao ritmo de grande batucada. O samba de roda campeava em toda a região. Dona Amélia, ainda mocinha, nascera perto do samba e fazia daquilo quase uma religião. Mas dia veio em que os pais de Dona Amélia deixaram a Bahia e vieram para o Rio. E foi aqui que Amélia Silva de Araújo se apaixonou por Pedro Joaquim Maria, músico e dado às serenatas, com o qual se casou e construiu um pequenino lar na rua Maxwell, número 44, onde iria nascer esse compositor de hoje e de ontem, esse que chamamos de Donga, isso em 1891. Joaquim, hã? O ensaio de hoje estava bom. Você acha pouco a trabalheira que a gente tem em casa e ainda quer mais inventar coisas, minha mulher? Oh, gente, se a gente não se diverte enquanto é moço, vai se divertir quando? Qual? O tempo de moço já passou. Quem tem filhos para criar tem que se esquecer de carnaval e de tudo que é festa. Ah, menino já tem 4 anos. Já não dá muito trabalho. Pedro, Você não quer ver o ensaio de amanhã? Ah, você entende tanto dessa coisa de rancho mais do que eu. Vai lá dar umas piadinhas. É, tá bem. Eu sempre dizia que não me casava com baiana, porque sempre soube que elas dominam os homens. Daí onde eu fui cair. Ora. Bem, mas como é que está o negócio, hein? Já fizemos estandarte. Assim? A tia Sadata bordou ele todo com fio de ouro. Ensaiamos mais de 15 músicas. O pessoal todo já tem dinheiro para fantasia. Sim. Só falta um pessoal de pulso com você para dar mais animação no pessoal. Tá bem, está bem. Então amanhã de noite eu vou com você ver o ensaio. E Dona Amélia Silva de Araújo, mãe de Donga, fundou nessa cidade um dos primeiros ranchos que descia da Pedra do Sal no ano de 1895. Donga era um menino que crescia ouvindo o pai músico, ouvindo a mãe cantar mudinhas ao violão e formando ranchos para alegrar o carnaval de lima de cheiro e bisnagas. Nos bons tempos, nos grandes tempos. Crescendo entre melodias e acordes, Donga sonhou ser músico. E o primeiro instrumento que ele pensou tocar foi o saxofone. Ô, moço, quanto é que custa um instrumento desse, hein? Santo Deus! E é muito difícil a gente tocar? Esse instrumento não é pro meu bico. Mas como era bonito, todo dourado. Se é difícil tocar no instrumento daquele, é muito caro. Outro dia, eu vi um homem com um maior do que aquele. Era um homem grande. Será que tem saxofone pra gente grande e pra gente pequena como eu? Meu pai diz que eu não posso tocar violão porque ainda sou pequeno. Oh, mas que violãozinho pequeno! E que engraçado! Será que custa caro, hein? Quatro. Uma, duas, três, quatro cordas! Um cavaquinho naquele tempo era coisa barata. Não digo que Donga tivesse comprado aquele da loja, mas um em segunda mão ele deve ter descoberto pela redondeza que vivia infestada de cantores e violeiros. Donga, cavalgando o método para aprender as posições, com muita rapidez tornava-se um bom acompanhador. E já aos 10 anos, solava valsas, mazurcas e quadrilhas. Mas aos 13 anos desprezou o instrumento que parecia ridículo em suas mãos e trocou-o por um violão. Ora, sabe, o nosso filho está entrando por um caminho muito errado. Eu estou sabendo que ele não estuda nada, falta as aulas e só vive agarrado com aquele maldito violão. Veja esses cadernos que eu encontrei, veja. Os versos. Versos. Malandragem. Isto é samba. Ele anda metido nas rodas de samba. É onde ele vive. Thank you. era onde vivia o nosso Donga, nas rodas de samba, onde o consideravam o melhor violão de sambas do Partido Alto. Já havia composto vários chorinhos, sambas e valsas serenatas, e enquanto vadiava assim dentro dos dias de moço, complicava um pouco a sua vida em casa. Eu já lhe disse que violão é instrumento de vagabundo. O senhor está começando a me fazer raiva. Mas, meu pai, eu não sou vagabundo. Eu acredito... Não tem que acreditar em nada. Papai... O senhor precisa trabalhar e não ficar tocando violão no meio dessa molequeira. De certo modo, tinha razão o pai de Donga, querendo arrancar das mãos do filho um instrumento tão desacreditado. Queria ver o filho trabalhando e se divertindo nos sábados ou nos dias de carnaval, como ele fazia e como fazia Dona Amélia. Mas o filho só pensava no violão amigo. E estava pensando certo, pois aquele instrumento iria levar mais tarde para a fama e popularidade pelo caminho da glória. Donga, aos poucos, projetava o seu nome para o alto. Os seus chorinhos iam sendo tocados nos pequenos conjuntos que existiam nos cafés e bars do Rio de Janeiro. Ganhava fama. O senhor disse fama? Sim, disse. Sabe o que precisa um homem para ter fama? Depende. Não, meu amigo. Um homem para andar bem na vida depende de um bom fígado. Porque um bom fígado representa uma fonte de bom humor. E só assim os homens das mais variadas profissões podem realizar com perfeição o seu trabalho. E como se pode ter um bom fígado quando já se tem um fígado doente? Guarde esse nome, amigo. Figacol. Figacol é a saúde do fígado. Isso porque Figacol foi cientificamente elaborado a fim de preencher todas as exigências de um fígado doente. Um sintoma do doente do fígado é esse de não ouvir conselhos. Cure esse mal, curando o seu fígado, ouvindo este conselho. Dê Figacol ao seu fígado doente e tenha um fígado bom novamente. O nome é Figacol. Três sílabas apenas que significam a completa saúde do fígado. E vamos novamente ver como está a caricatura Figacol de Donga. Estamos em 1917. O violão continua sendo um instrumento de boêmios e seresteiros. Catulo da Paixão Cearense entrou pelos salões aristocráticos adentro, levando a sua poesia, mas junto com ela levava um violão. Dizia seus versos caboclos, plangendo as cordas da viola como os cantadores e repentistas do Nordeste. O violão ia ganhando prestígio entre a gente da cidade e já moças solteiras aprendiam acordes sem restrições paternas. Entrando o violão, o samba aproveitou a oportunidade e entrou com ele. E naquele ano de 1917, o nosso Donga compôs a sua primeira música de carnaval que marcou um sucesso nacional. Esta. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz de verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz de verás. Tom tomara que tu apanhes, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Tomara que tu apanhes, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Olha a rolinha, se doce, se embaraçou, se doce, doce, é que a vizinha, se doce, doce, nunca sambou, se doce, doce, porque se samba, se doce, doce, e arrepiar, se doce, doce, põe perna bamba, se doce, doce, mas faz gozar. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E foi esse pelo telefone que bateu os quatro cantos dessa terra. Donga já é um nome popular e a música da terra começa a tomar rumo, a se empinar. Está sendo levada nos bojos dos navios que rumam para a Europa. O dançarino brasileiro Duque está em Paris. Estamos em 1921. Os navios vão para Paris levando brasileiros carregados de dinheiro e um milionário da terra tem a ideia de mandar para lá um conjunto típico, original e bem brasileiro. Os oito, e por isso tínhamos o nome de Os Oito Batutas. Foi o Gene que nos mandou para Paris. Todos os oito? Deveria ser, mas na hora o J. Tomás não quis ir e seguimos sete. Eu, Pixinguinha, Jacó, Zezé, Nelson, China, Pernambuco. E mesmo sete nos apresentamos em Paris como Os Oito Batutas. Que o senhor remexesse mais na minha vida. Sou o homem que vivo das minhas lembranças desde aquelas horas primeiras. Violão é instrumento de vagabundo. Tudo tão longe. A velha ensaiando o rancho e o rancho saindo nos carnavais. Mas um momento, Donga. Há muita coisa anotada ainda nos dias de Paris. Lembra-se? Estou lembrado. Essa melodia eu fiz em Paris e dediquei ao jornalista Irineu Marinho. Dádiva de Amor era o seu título. E em Paris tive a oportunidade de executá-la ao violão, acompanhado por Augusto Vasser, Zé Povo e Cirino. Fui aceito membro da Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música. Isto em... deixa a data pra lá, né? Daquele dia até hoje, Donga nada mais tem feito senão compor. É velho funcionário da justiça e pelas suas mãos tem passado documentos os mais variados. Mas aquele oficial de justiça que sorridente atende a todos dentro do expediente não é Donga. É Ernesto dos Santos que conhece leis e espera aumentos. Donga é aquele da esquina do Nice. O compositor popular que tem feito há anos esse povo cantar e tem alegrado a sua alma com isto. Música. nosso ranchinho assim tava bom. Gente de fora entrou, trapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom. Gente de fora entrou, trapalhou. Eu tava lá no ranchinho, com o amor que Deus louvou. Quando chegou minha sogra, a vida se atrapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Bem faz o gato sabido, que vive pelos telhados, faz seu rancho nas alturas, pra não se atrapalhar. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Se Deus me desse um poder, o mundo eu modificava. No meio de dois unidos, um terceiro não entrar. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. Nosso ranchinho assim tava bom, gente de fora entrou, atrapalhou. E já não faltam mais traços para essa caricatura. Ela é de Donga, sem dúvida, um carioca de sangue baiano, meio esperto e muito falador, que tem sempre um sorriso para os amigos que passam. Olá, como vai? Como vai a família? E os menininhos? E assim também Donga fala quando me encontra. Como vão os menininhos? Como as... Acontece que encontrei Donga ontem e ele... Mas como vai os menininhos, tá, velho? Tá bem, tudo bem. Mas o menininho, o meu Roberto, está com 1,78 m e já vai fazer 18 anos. Este Donga, homem simples, homem do povo que sonhou descobrir o mundo sobre um violão, que viu Paris e que, para não ser apenas um violeiro, estudou e se tornou funcionário público, oficial de justiça. E mais uma melodia de Donga. Seu Mané Luiz, que é? Trabalhando de... Já vou, minha nega. Homem preguiçoso, que sono danado. Levanta, Manelo, café tá coado. Deixa de bezerra. Por quê? Vai cuidar da vida. Já vou, minha nega. Tenha consciência, arranja um trabalho pra toda que toca, pra fazer balar. Seu Manelo, que é? Vamos pra varanda. Já vou, minha neja. Tá com reumatismo, babê, bemezinha com purga do mato pra tirar morrinho. Deixa de bezerra. Por quê? Vai cuidar da vida. Já vou, minha nega. Tenha consciência, arranja um trabalho pra cortar cipó, pra fazer balar. Seu Mané Luiz, que é? Trabalhando dia. Já vou, minha neja. Homem preguiçoso, que sono danado. Levanta, Mané, o café tá coado. Eu disse mais uma melodia de Donga. E está a fim da caricatura de Ernesto dos Santos, Ou melhor, de Donga.